885, decolado ao 01, chame o controle, 120, decimal 8. Bolo 208. Salvador, é o voo 1885. 1885. Dá na decolagem. Suba para o 360. Pois sim, subindo. 360, só informando que essa mensagem está meio intercortada. Sim, grata. Atualizada da proa, da presente proa de Leda. Da presente Leda, obrigado. Juliette, Guilherme 3, 6, 6. Ingresso Juliette, portal 06, meia dúzia. No, 077, request taxi. Stand by for taxi, stand by for taxi. All in position, corner 077. Condor 077, clear text via Apron 1, India and Alpha. On holy point, contact tower 118.95. Condor 077 is cleared to taxi via Apron 1, India and Alpha, holding short, runway 10, reaching the holding point, we contact tower 118.95. Have a good day. Apron 398, autorizada a chegada a mar e desça para 3.000 pés sem restrições. Ajuste 1095. Essa guarda para iniciar no 05. Ciente, aguarda a passagem do Boeing da Condor. Pode girar na posição, 693? O Condor já está praticamente passando a sua cauda. Ciente, obrigado. Então entendeu se depois que passar o Condor está autorizado, 693? Após a passagem do Condor, afirma, está autorizado. Ok, obrigado. Tango Eco, Tango Índia, desça para 1.500 pés, vou na proa de Paripe. Circuito 27 ao solo voltando. Acabou o circuito 27? Afirmo, acabou de sair o plano, tá pronto para a cópia? Tá pronto, circuito 27. Tá autorizado Galeão, nível de voo 360, via peso Zulu 10. Subida da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 5030 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado, 360, Galeão, decola da 10, curva à direita da El, Leda, Bridge, repito do 10. Aciona 5030 e o controle 108, 5827 da web. 5827, cotejamento correto, já para o pushback estouramento. É, semana próxima, foi 17. 077, we are clear for takeoff runway 10. Bom 1885, chame Centro Recife na frequência 1251, na alterna 13395. 1251, 13395. Zero seven seven one. Net 11, contact departure 120 decimal 8, good flight, sir. 120 decimal 8, obrigado, bye bye, Condor 077. Nada, boa viagem. Salvador 1613 para táxi 1953-53 Campinas. Táxi em frente, via Índia Alfa, ponto de espera time torre 1895, ajustado no 095. Índia Alfa de ponto de espera 1895, no 095, no ajuste, voo 1613. 077, we follow the Pucat departure and clap time number 350. Salvador, 1613, ponto de espera da DER, pronto. Gente, voo 1613, está autorizada a decolagem, o down no zero, o vento é 130 graus, 629. Livre a linha de decolagem, down no zero, voo 1613. Já DLS 398. ADLS, X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado, desça para 2.000 pés, ajuste na 0 no 5. Em 15.000, DDL. Conda 077, we climb slideable 330, confirm? Yeah, is it firm? Climbing slideable 330, Conda 077. Gona 613. Gona 613, contato radar na decolagem, saída árbol sul para o 360. Para 360, Gona 613. Zero 77, call Recife now on frequency 125.45, if enable 126.85. 25.45, if enable 126.85, have a good night, Conda 077. Good night. Gol 9278, boa noite, a trilha da Mari, desça para nível, correção, desça para 4.000 pés, ajuste em Salvador na 0.5, reduza a velocidade para 2.50 nós. Autorizado, tinha pra iniciar. Trilha Salvador, muito boa noite, trip 5218, tem essa informação, Tango? Trip 5218, boa noite, autorizado, chega da Mari, vai na proa de TAP, descendo para 3.000 pés, ajuste na 0.5. Ok, descendo agora para 3.000 pés, ajustado no 0 no 5, na proa de TAP, está autorizado o RNAV, o Astar Maré. Obrigado. Autorizado a chegar da Mari, desça para o nível 050. Autorizado LS 398. 398, complete final, chame torre 1895, bom pouso. 2995, obrigado. Oi, voo 398, meia milha do GCA, baixa, mano. Ok, voo no 398, continue na aproximação, aguarde a autorização de pouso, o ajuste no 0 no 5. Guarda a autorização de pouso. Tráfego avistado, livre o pouso na 10, vento é 140 graus, 5 nós. 140 com 5, livre pouso, obrigado. Web 5.7 está pronto para o táxi. Com 159 a bordo, 357, alterna Guarulhos. Marcha direita, Indy Alpha, ponto de espera, time 2895, ajuste 1095. 1095, Indy Alpha, ponto de espera, 2895, depois das 7, bora aí. Alô, Salvador, o senhor é 63, você? Informação Tango, Recife. Autorizado Recife, nível de voo 350, via Peruíque 58. Subida por Caracaju, curva esquerda após a decolagem, o código transponder é o 5033 e o controle 120.8. Autorizado Recife, 350, cola 120, curva esquerda, por Caracaju, 1208, 5033, Oxalá 63110. Está preso no zero, está fazendo correto, chama para puxar estacionamento. Obrigado. Fora 260, alterno 288, obrigado. Nada. Só posso esperar lá no zero, pronto. Boa noite, está autorizado a linha e mantém 1-0, web 5827. Ali mantém 1-0, 5827 da web. No solo 123, libere à direita e chame o solo 119. Boa noite, Paripe, West Alway. Gente, eu indo para a rotatória, reporte na mesma ou visual com campo. Eco Tango Índia. Vamos para a rotatória, West Alway. Web 5827 está autorizado a decolagem da 1-0, vento 1-4-0 graus, 62 nós. Autorizado, 5827, 1-0. Desça para 3 mil pés, ajuste na 0 no 5. 3858, controle. Contingimento correto. Gol no 604, reautorizado, desça para nível 050. 050, gol no 604. Web 5827, decolada aos 25, chame o controle, 120.8. 120.8, boa noite. Para cópia? Aguarde cópia, Natal. Sente. Controle, boa noite, Web 5827. Objeto 5827, contato radar na decolagem, perfil da EL, nível 360. 360, pode voar da EL, senhora? Voada Leda. Voa Leda, 5827, obrigado. Capazista, o EF Tango Índia. Tango Índia, chame Torre Salvador, 1895. Obrigado. Boa noite, o EF Tango Índia. Capital Índia, boa noite. Autorizada a final da 17. E aguarde autorização de pouso. Cidade Alta. abordagem para 2009. 2009, Plano 3858, reduz a velocidade para 2209. Eco Tango Índia, avistado, pouso autorizado na 17, o vento é 140 graus, 059. Autorizado, essa é ele. Para 2000, Gol 9278. Gol 9278, está autorizado 2000 pés e LS reporte estabilizado. Segue tráfego 8 milhas à sua frente, está reduzido para aproximação também. Teste para 2000, autorizado LS, reporte estabilizado, segue tráfego 9278. Trip 5218, estabilizou? Afirmo, estabilizado agora, Trip 5218. 5218, completa final e chama a torre 1895, bom pouso. 10895, obrigado, boa noite. Plano 3858, redução 2009, segue tráfego 8 milhas à sua frente,